nessa estrada, não estaria tanto tempo nessa caminhada. Artista independente leva no peito a responsa, tiozão. E não vem dizer que não. Um lance, uma passagem, o tabuleiro causa medo. Teu olhar é um desenho do desespero e já era. Tua rainha tá ciscando, já era. Vai cair o rei. Atividades do dia: lavar os copos, contar os corpos e sorrir a essa morna rebeldia. Só o louco, o crioulo quer colar pra somar. Sempre foi assim, oh, o que vivi. Acho melhor não desacreditar, filho. Os moleque é novinho e faz um dinheiro sim. Uma mente moderna, porém mal acabada. É o ser humano, o egoísmo e uma daga. Pátria amada, o que oferece a teus filhos sofridos? Dignidade aos jazigos. O cordeiro vira lobo e o lobo tem seu ofício. É a uva, o trigo, a pasta, o orifício e quem fornece a brisa. Se fortalece no punhado de desgraçados mal amados que só querem matar a fome. E agora quem é mais ou menos homem? Irmãos, na pior situação. MC Bom é mais que Photoshop, refrão e já era. Sua rainha tá ciscando, já era. O país tá no abandono, já era. O planeta tá morrendo, já era. Vai cair o rei. Retomando as atividades do dia: lavar os copos, contar os corpos e sorrir a essa morna rebeldia. Só os louco, o crioulo quer colar pra somar. Sempre foi assim, ó, o que vivi. Acho melhor não desacreditar, fi. Os moleque é novinho e faz um dinheiro sim. Abandonado cão, sozinho na multidão. A solidão no coração de alguém. Paz para meus irmãos seguirem nesse mundão.